detalhada dos seus stories. E é impressionante como você escolhe uma maneira de fingir que você está bem, postando foto de rave, beijando até outras bocas, e choca zero pessoas. Será que você não enjoa? Uma atriz de primeira, a verdadeira biscoiteira. Por que você não para de atuar e tenta ser verdadeira? Eu sei que sua felicidade são 15 segundos. Quando desliga a câmera, choro no mundo. Porque cê lembra de tudo e que é o passado no futuro. Aí dentro dessa tela parece estar bem, postando uma foto, beijando outro alguém. Mas fora do stories, será que você tá bem? Não adianta tentar disfarçar, filtro pra saudade não tem. Isaac, meu parceiro, música linda, meu irmão. Eu hoje resolvi fazer uma análise detalhada dos seus stories. E é impressionante como você escolhe uma maneira de fingir que você está bem, postando foto de rave, beijando até outras bocas, e choca zero pessoas. Será que você não enjoa? Uma atriz de primeira, a verdadeira biscoiteira. Por que você não para de atuar e tenta ser verdadeira? Eu sei que sua felicidade são 15 segundos. Quando desliga a câmera, choro no mundo. Porque cê lembra de tudo e que é o passado no futuro. Aí dentro dessa tela parece estar bem, postando uma foto, beijando outro alguém. Mas fora do stories, será que você tá bem? Eu sei que sua felicidade são 15 segundos. Quando desliga a câmera, choro no mundo. Porque cê lembra de tudo e que é o passado no futuro. Aí dentro dessa tela parece estar bem, postando uma foto, beijando outra alguém. Mas fora dos stories, será que você tá bem? Não adianta tentar disfarçar, filtro pra saudade não tem.